Hoje o nosso tema é comportamentos autodestrutivos. E é uma situação que às vezes a gente não percebe, mas é bastante crítica, né, para algumas pessoas, e leva a pessoa a construir um mundo, né, de dificuldade, de financeira, de problemas emocionais, de vários tipos assim, de conflitos. Né? E procurando na internet, encontrei um texto, não é espírita, é psicológico, né? Mas ele nos dá o caminho para a gente entender isto. Uma pessoa que é disposta a ter um comportamento autodestrutivo também tem uma tendência para autodesestabilização. Se você tem um comportamento autodestrutivo, tem uma tendência para se desestabilizar, ficar perturbado, né? Psicologicamente, emocionalmente, tudo, né? É muito importante compreender por que agimos de determinadas maneiras. Algumas pessoas parecem viver uma vida normal e saudável, mas sob aparência. O indivíduo só pode desenvolver tendências à desestabilização de si mesmo. Se o indivíduo tem um padrão autodestrutivo em seu comportamento, é importante então buscar ajuda de todas as formas que sejam necessárias, né? Olhem só, comportamento autodestrutivos podem ter diferentes formas. Por exemplo, alguém que come demais pode apresentar um comportamento autodestrutivo e se alimenta porque possui ou já possuiu algum conflito emocional em sua vida. É bem conhecido isso, né? Então você busca, através da alimentação, um processo de autodestruição. Por alguma razão, ele aprendeu a lidar com seu conflito pessoal através do alimento. Isto é uma espécie de comportamento autodestrutivo, que leva à obesidade, problemas de saúde e podem até, com certeza, levar então até uma morte prematura. Então, né? Vejam só, tem um comportamento autodestrutivo por alguma razão. Esse texto aqui não se reporta a coisas do passado, de outras existências, né? Porque não é um texto espírita, mas a gente sabe que também essas coisas que vêm lá do passado, com o processo de culpa por coisas que cometemos lá de outras encarnações, podem agora se manifestar, desde a infância, né, com comportamentos autodestrutivos. Ou vir a se manifestar, depois de uma certa idade, quando se faz a sintonia com os nossos complexos do passado, né? Outro tipo de comportamento autodestrutivo é o pensamento negativo. Este é um dos piores obstáculos que um indivíduo pode ter. Pensamento negativo. Quem não tem pensamento negativo? Até ter um pensamento negativo lá de vez em quando, por um momento, vamos dizer assim, é normal. Agora, se chegar ao ponto de não, a pessoa não acredita mais em si mesma, ela vê a sua vida cada vez mais difícil, cada vez mais complicada, tudo que faz, diz ela, né, dá errado, etc., isso é um comportamento autodestrutivo. Uma mania, vamos dizer assim, de pensamento negativo. Ou a pessoa não investiu nela mesma, não tem uma estrutura espiritual, psicológica, de fé, etc., né? Aí então vê cada vez mais o seu espaço, né, ser contemplado, vamos dizer assim, com coisas negativas. E vai multiplicando isso. Na verdade, a nossa mente tem uma tendência à repetição. Por que que se adotam os hábitos? Você repete várias vezes e depois sai automático. Agora, se você tem um pensamento negativo frequentemente, isso vira um processo automático e vai acontecendo assim cada vez mais, né? Então, é uma das piores coisas, como diz aqui. Neste caso, também é importante aprender a usar o pensamento positivo para alcançar o sucesso em sua vida. Devemos lembrar que as pessoas têm possibilidades ilimitadas. E o pensamento negativo apenas impede a vencer a vida. Quer dizer, as possibilidades são ilimitadas. É só a gente observar casos que a gente tem no nosso dia a dia, Às vezes a pessoa está cercada de problemas, parece não ter saída nenhuma. E de repente a saída vem melhor do que ela imaginava e se soluciona os problemas. Não é verdade? Então, a vida tem mil e uma formas. Só que a gente tem que abrir as janelas, né, para o ar entrar, senão não tem como, né? Outro comportamento autodestrutivo é a violência física. Se uma pessoa foi abusada durante a infância, pode então procurar ter um relacionamento abusivo em sua vida. Isso pode se tornar muito perigoso e mortal, prejudicando todos aqueles envolvidos no relacionamento. De todas as formas de abusos, né, a gente pode acrescentar aqui. Então são tendências, vamos dizer assim, que podem ser adotadas. Agora é importante observar que não é aquele caso assim, aconteceu isso, a pessoa vai reagir assim. Não, cada um de nós reage à sua maneira. Então, duas pessoas com a mesma situação, uma pode agir de uma maneira e outra pode agir de uma maneira completamente diferente. Cada um de nós tem a sua história e interpreta a sua maneira. Não é porque teve uma apanhava lá do pai e a mãe na infância que vai adquirir um comportamento autodestrutivo, né? Agora, alguns adotam isso. Várias mulheres e crianças morreram como resultado da permanência nessas situações abusivas. Claro, aqui, então, devido à força física mesmo, a tendência maior é das mulheres, né, que sempre são mais frágeis fisicamente, né? Um indivíduo que tem problemas de abuso tem uma tendência à autodestruição. Esta pessoa está destruindo a si mesmo por cair em um programa, em um comportamento totalmente negativo a si mesmo, né? Então deve procurar programas de reabilitações, né? Sejam eles psicológicos, sejam eles espirituais, né? E assim segue o texto, né? Que a gente gostaria de acrescentar que não tem dúvida nenhuma que o conhecimento espiritual, a gente entender que somos senhores do nosso destino, que os nossos comportamentos e acontecimentos do passado podem se manifestar nessa existência, né? E a aceitação disso pode mudar completamente, né, uma tendência, um comportamento negativo, né? Eu lembro aqui de situações de depressão, por exemplo, né? Depressão pós-parto é uma das mais comuns, né, que tem com as mulheres aí, né? E que, não sendo interpretado o que realmente acontece nisso, a pessoa às vezes fica tomando medicamentos anos. A gente já atendeu pessoas aqui que tomavam medicamentos há anos. E só pela explicação, né, que não houve a perda do filho em si, porque é o que a mãe sente, né, na hora que corta o cordão umbilical, né, a pessoa entra naquele processo que chama de catarse na psicologia, né, e sai da depressão. Então, são coisas que só no entendimento do que é realmente a vida pode acontecer uma cura. Né? A própria terapia, no caso, né, ela, a psicologia, quando faz as regressões, mesmo que não seja vidas passadas, mas só dessa existência, não é verdade? Também promove isso. Ou seja, a pessoa teve um acontecimento ruim lá, apanhava lá na infância, entendeu esse processo e melhora e busca os seus, as suas situações mais positivas, né? Então, tudo isso tem solução. Basta que a gente procure, seja ele um psicólogo, seja ele um conhecimento espiritual, uma casa espírita, né? E o que diz aqui, inclusive, o texto, que é a autoanálise, se interiorizar, procurar dirimir as coisas que a gente tem nos nossos interiores, que são tantas, né? Cada um tem uma ou mais coisas, né? Até eu que estou aqui falando tem, né? Todo mundo tem. Então, a gente, na verdade, tem que procurar isso, não fugir. Fugir não resolve nada, né? Se a gente ficar fugindo dos nossos problemas, não admiti-los e não encontrar soluções. Agora, se a gente for buscar os o fundo dos nossos problemas e admiti-los, é o começo de uma retomada de caminhada. Né? Então, aí fica esse o conselho para que a gente encare então as nossas coisas e busque cada um nos seus problemas, né? Vai saber o que a gente também fez lá no passado, não é verdade? Então, hoje tem que procurar nossas soluções.